Capitão do Arrocha. Fica aqui comigo, se a fome bater a gente perde aplicativo. Não me perdoaria ver a sua vida em risco. Deus me livre de perder. Não sai não, meu bebê. Status que eu quero, com você do lado é de isolamento sério. Nega, tudo a gente tem aqui. Então pra que sair? Baby, não sai, baby. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Vem ficar de lock dentro com seu nego. Baby, não sai, baby. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Vem ficar de lock dentro com seu nego. No sossego, aglomerando amor nesse apartamento. E pra cantar comigo eu convido agora MC Diel, canta comigo. Valeu, Léo, tamo junto, irmão. Toda vez que eu ligo a TV, pede pra nós ficar em casa. É isso que eu quero, ficar junto com a gata. Já escolhi o nome, tá vindo o meninão. Até pra comer nós tá debaixo do edredom. É isso que eu quero, com você do lado é isolamento sério. Nega, tudo a gente tem aqui. Então pra que sair? Baby, não sai. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Vem ficar de lock dentro com seu nego. Não sai, baby. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Vem ficar de lock dentro com seu nego. Baby, não sai, baby. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Fica aqui de lock dentro com seu nego. No sossego, aglomerando amor nesse apartamento. Pirana Viola.